Desvendando o ministério profético. Introdução. Muitos há que procurem o conhecimento de Deus, mas conhecer ao Todo-Poderoso pela nossa própria força simplesmente é impossível para nós, meros mortais e raça que no princípio foi decaída por causa do pecado. Foi o Senhor que tomou a iniciativa de revelar-se ao homem caído de lhe providenciar um plano de salvação através do seu Filho. O Senhor é Deus desde antes da eternidade nascer, diz o supremo oráculo da fé, Isaías 9:6. Assim, como mediremos o poder daquele que a tudo criou? Ou como alcançaremos a sua sabedoria, o mistério da sua existência, a sua visão e o seu entendimento? Muita e até tenebrosa é a presunção de quem se arroga na faculdade de falar falsamente no nome do Eterno. Porém é exatamente isso que tem acontecido através dos tempos e continua acontecendo, e de forma epidêmica, no meio das igrejas e do mundo afora. A revelação da palavra de Deus não procede do homem, mas da vontade soberana do Onipotente. Homem nenhum existe no mundo que possa induzir o Todo-Poderoso a falar. É presunção demais para alguém dizer que o Senhor dos Céus falou qualquer coisa, quando na verdade ele nem tomou conhecimento da situação. Seria bom para nós estar contentes com a nossa insignificância e lutarmos somente com o nosso ínfimo entendimento e visão do que cometermos o ato cadavérico de levantarmos palavras falsamente em nome do Criador. Toda a palavra de Deus procede de Deus, e não do homem. Ele fala porque ele quer e quando quer e lhe apraz, no conselho da sua soberana vontade, e ninguém há que tenha nada que questionar, porque ele é perfeitamente sábio e tem todo o poder. Tudo procede dele, porque ele é bom, e aprove a sua bendita vontade se revelar a nós e nos salvar. Se ele fala ao mundo através de alguém, é escolha dele, e não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor que usa de misericórdia para com quem ele quer, e endurece a quem quer. Se alguém fala, que fale as palavras provindas de Deus, e não de si mesmo. Devemos saber que ele é Deus, e nós casas de pó e cinza moldados por suas mãos, e que jamais teremos poder próprio para levantarmos os olhos aos céus e alcançar sozinhos os seus caminhos eternos. Nós devemos estar calados, e ele é quem deve falar. Nós devemos temer o seu nome e tremermos diante da força do seu poder, que pode salvar e fazer perecer, mas é ele quem fala. É ele quem a tudo governa, quem a todo julga, que tem misericórdia de nós e nos salva, pela sua soberana e bendita vontade, pela qual na sua graça nos amou e lhe aprove vir até nós para nos salvar. 1. A profecia provém do poder soberano de Deus. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. A profecia provém do poder soberano de Deus. Desde os tempos antigos, Deus gera a profecia com a finalidade de demonstrar o seu poder eterno e soberano. Ele gera a profecia porque ele é o único que tem poder para cumpri-la. O que Deus fala, ele cumpre. E cumpre porque ele tem poder para fazê-lo. Se alguma palavra ou escritura não se cumprir, é engano que o Todo-Poderoso não falou, e nem dele procedeu, pois o cumprimento de uma profecia procede do fato de lhe ter poder para realizá-la, ainda que aconteça de qualquer prognosticação falsa parecer se concretizar. Pois mesmo que algum sinal falso se cumprir, pedindo para se desviar da verdade e das escrituras, também é engano. Tudo o que está escrito na palavra de Deus, e tudo o que ele vier a falar, são promessas fiéis e infalíveis, que no tempo e no espaço determinado serão integralmente cumpridas, sem faltar nem falhar absolutamente nada, pois estão condicionadas debaixo do seu poder, que é supremo e maior do que todas as coisas. Se ele falar algo, na sua palavra ou de alguma maneira extraordinária, ele fala porque ele é Deus, e porque ele tem poder para cumprir, e infalivelmente a sua palavra se concretizará. Se Deus de fato falar qualquer coisa, o que ele falou infalivelmente terá o seu cumprimento, pois ele tem poder para fazê-lo e ninguém há, nem nos céus, na terra ou qualquer lugar, que possa o impedir. Ele faz tudo o que ele quer, e tem este direito porque a sua sabedoria é perfeita, e ele é fiel e justo, e nunca jamais praticará injustiça. Criatura nenhuma que escape do poder de Deus. A sua palavra é de validade eterna e nunca jamais deixará de ser cumprida. Tudo o que está escrito na palavra de Deus, e tudo o que ele vier a falar, são promessas fiéis e infalíveis, que no tempo e no espaço determinado serão integralmente cumpridas, sem faltar nem falhar absolutamente nada, pois estão condicionadas debaixo do seu poder, que é soberano e maior do que todas as coisas. A palavra de Deus certamente poderá te trazer provas de fé para que você seja feito vencedor, mas jamais trará derrota e confusão. Os caminhos do Senhor são retos, diz a sua palavra. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Quem é prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. E Deus não é Deus de duas palavras. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Números 23 e 19. O Senhor cumpre tudo o que fala, porque ele tem poder, sabedoria perfeita e porque ele é fiel e justo. E cumpriste as tuas palavras, porquanto és justo. Neemias 9, 8. A diferença entre uma verdadeira e uma falsa profecia é que Deus simplesmente tem poder para cumprir o que ele fala. O Senhor nunca jamais, na sua palavra escrita ou transmitida de forma extraordinária, falará algo que ele não tenha poder para cumprir. Se ele fala, nas escrituras ou por verdadeiros profetas, é porque ele tem poder para cumprir o que falou. Se alguém não tem poder e não pode cumprir o que falou, este alguém não é Deus e não procede de Deus. E se não tem poder para cumprir, não foi o Todo-Poderoso que falou. E mesmo que algum sinal falso se cumprir, pedindo para se desviar da verdade e das escrituras, também é engano. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 1 a 3. Jesus nos advertiu severamente para termos cuidado com os falsos profetas e suas artimanhas de engano para roubar a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e o nosso tempo. Pelos frutos dos falsos profetas nós conheceremos a sua identidade, disse o Senhor. Não se colhem uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, 15 a 17. 2. A revelação da palavra de Deus está completa. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1. A revelação do plano e da vontade maior de Deus já está completa. A Bíblia, que é a palavra revelada de Deus, está completa. Nela está a total revelação da vontade de Deus e do seu plano de salvação através dos séculos para o mundo. Não há nada mais a se acrescentar na revelação exposta da Bíblia. A revelação que Deus projetou entregar para a humanidade está completa através da sua palavra escrita, que é eficaz e suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Esta revelação é especial e separada sobre o plano e a vontade divina, muito embora ela não anule a autenticidade e a inspiração de muitos outros escritos de santos homens de Deus que deixaram os seus ensinamentos registrados através dos tempos e que também são extremamente úteis. Nenhuma pregação ou profecia agora pode traspassar ou ir além da revelação do Evangelho que está na Bíblia, que está completa. A palavra de Deus também é suficiente e eficaz. Ela pode perfeitamente levar ao conhecimento da verdade, da vontade e do plano de Deus para a salvação de todos os que examinarem com uma visão sincera e coração disposto. Ela é suficiente e pode mostrar completamente o caminho da salvação. Não há nada mais a se acrescentar no texto sagrado da revelação maior de Deus, nenhuma nova revelação ou profecia. Deus certamente ainda pode falar hoje de forma especial com aqueles que o buscam, mas como ele não muda, e nem pode negar a si mesmo, tudo que ele falar invariavelmente estará de acordo com a sua revelação maior, pois ele não pode mudar. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não se desfará da sua própria palavra, que é fiel e está firmada nos céus para sempre. A revelação de Deus sobre a execução do seu plano e da sua vontade para o mundo através dos séculos já está completa, e não há mais nada a se acrescentar nela senão a sua correta interpretação. Não podem mais haver novas profecias sobre o seu plano de salvação e nem novas profecias preditivas, de previsão de futuro, que vão além das que já estão nas Escrituras, e nem sobre o seu plano através dos séculos, pois tudo o que nos compete saber já está completo e revelado. Tudo o que precisamos saber já está completamente revelado e escrito na Bíblia. A ressurreição de Jesus foi a vitória final do plano de Deus para o mundo e juntamente com os escritos dos primeiros apóstolos, O livro de Apocalipse foi a pedra de fechamento da revelação do seu plano de salvação para a humanidade através dos séculos. O tempo que agora nos resta é o tempo da dispensação da graça, no qual tudo o que temos que fazer é obedecer e pregar o Evangelho, que já está completamente revelado. Todas as instruções para a nossa vida, o conhecimento de Deus que precisamos obter, da sua vontade e tudo o que resta para acontecer no mundo já está profetizado e revelado nas Escrituras. Como foi desde a antiguidade, agora também desde o tempo do início da igreja até a volta visível de Jesus, tudo já está determinado e revelado. Todo o plano de Deus e a revelação da sua vontade para o mundo e para o decorrer dos tempos até o fim já está completamente manifesto na amplitude da sua palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento. Com certeza ainda podem existir profecias de exortação, fortalecimento, clamor para o arrependimento, repreensão, advertência, instrução e ensino, mas não podem mais haver novas profecias a respeito do plano de Deus através dos séculos, nem da revelação maior da sua vontade além das Escrituras, pois estas são revelações com um propósito especial feitas nos devidos tempos e já estão todas completas até o fim. Se alguém profetizar mais alguma coisa sobre a revelação do plano de Deus através dos tempos que já não esteja nas Escrituras, este é espírito de engano e destruição para desviar os homens da verdade, pois está escrito no livro de Apocalipse. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Ali está dizendo, está cumprido. A palavra de Deus está em nossas mãos, e os verdadeiros ministros que foram chamados estão pregando o evangelho que nela está escrito. Tudo o que nos resta é ouvir a pregação e estudar as Escrituras esforçadamente, debaixo da oração e da orientação do Espírito Santo, para termos o conhecimento do seu plano e da sua vontade para todos nós, mesmo individualmente, através dos tempos. Depois do livro de Apocalipse, a revelação divina para o mundo está completa. Veja o temível alerta que no próprio livro está escrito: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:18. 3. Profecias preditivas e interventivas. Não há mais lugar para novas profecias sobre o plano e a vontade maior de Deus além das que já estão na revelação da Bíblia. E não há lugar para novas profecias de previsão de futuro ou de intervenção além de todas as que já estão nas Escrituras. Se houver, tudo tem que estar de acordo com aquilo que já está revelado no texto da Bíblia. Depois de Jesus e dos apóstolos, Deus não entregará mais novas profecias sobre o futuro porque todas elas já foram entregues e estão registradas na sua palavra, terminando com o Apocalipse. E Deus não fará novas intervenções no mundo além das que ele já disse que faria desde tempos antigos, e que já estão escritas em toda a extensão da sua palavra. Portanto, nenhuma nova profecia mais pode prever o futuro, nem impor interferência alguma sobre alguém, salvo se ela estiver completamente baseada naquilo que já está nas Escrituras. Tudo já está revelado e profetizado até o fim na sua palavra. Nada mais falta. Se um profeta aparecer querendo interferir em alguma coisa, ou prever o futuro sem estar em harmonia com a Bíblia, ou se ele distorcer o texto, então está fora da revelação da verdade e vem para causar contenda e confusão. O profeta do Novo Testamento vem primeiramente para exortar, ensinar e fortalecer na fé. Porém ele deve ter um detalhado conhecimento e discernimento da palavra escrita, e agora só pode interferir, profetizar e prever o futuro se for fundamentado inteiramente nas revelações que já estão nas Escrituras sagradas, pois tudo já está completo. Por exemplo, você pode saber, pelas Escrituras, que quando um justo governa, haverá alegria em um povo, mas quando o ímpio domina, este lhes causa muitos sofrimentos. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29:2. Desta maneira, quando um justo estiver governando um povo, você pode profetizar com toda a segurança que haverá alegria naquele lugar, mas se o ímpio toma o posto, haverão sofrimentos e desastres. É somente dessa maneira que se pode profetizar no Novo Testamento, debaixo das Escrituras sagradas. Ou como este versículo: aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Salmos 112:4. Assim, você saberá que se alguém é justo e persevera na justiça, ainda que necessite de paciência, a luz com toda a certeza e no devido tempo irá nascer sobre ele. Este é o espírito de profecia que deve existir no Novo Testamento. Todo tipo de profecia agora deve estar nesta regra, ou seja, debaixo da autoridade da Bíblia, ao ser levado para o martírio em uma fogueira, João nos profetizou que podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Isto é uma profecia plenamente baseada nas Escrituras, fundamentada no conhecimento de que a obra de Deus não pode ser impedida. E de fato, depois dele nasceu Martinho Lutero, que trouxe a reforma protestante, e a igreja desde então vem avançando progressivamente. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Toda profecia preditiva, de previsão de futuro, ou interventiva, de intervenção divina, depois de Jesus e dos apóstolos, no tempo da graça, só pode existir se for baseada na revelação das Escrituras, pois a revelação está completa. Eu ouso dar um exemplo de profecia de futuro provinda da palavra de Deus. Nós temos vivido tempos de grande descrença, esfriamento espiritual e mundanismo no meio dos que se dizem ser a igreja de Cristo dos dias de hoje. Mas antes da volta de Jesus, ainda haverá um grande avivamento no meio da igreja verdadeira, e a igreja verdadeira e vitoriosa, que não está em tempos, mas em corações habitados pelo reino e Espírito de Deus. E esta igreja ainda se levantará vencedora sobre o império das trevas, pelo nome de Jesus, para abalar o mundo no meio dos eleitos da fé, ainda que será em meio a grandes angústias e tribulações para manifestar os verdadeiros nascidos de Deus. A igreja renovada pela verdade com o poder do Espírito Santo e grandes sinais da parte de Deus ainda se levantará vitoriosa, mesmo que no meio de grandes tribulações, tempo no qual o evangelho será pregado absolutamente no mundo inteiro para por ele trazer o avanço final do reino interno dos seus e a salvação aos perdidos, para o louvor e glória de Deus. Antes de se esgotar o tempo do fim que precede a volta visível de Jesus com o estabelecimento vitorioso do reino de Deus na terra. Profecia do irmão Wagner, porém pelas Escrituras, porque estou dando esta profecia. Porque a igreja é um projeto vencedor, cujo cabeça e Senhor é Jesus Cristo. E nenhum projeto de Deus pode terminar derrotado. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. E está escrito, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. E também, porque ele completará a obra e abreviá-la à injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Romanos 9:28. E novamente este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Está escrito, como não eu, mas vocês mesmos podem conferir, que a igreja infalivelmente tem que terminar sua batalha na terra cumprindo as Escrituras, glorificando a Deus, brilhante e vencedora. Concluímos, então, que não há mais lugar para nenhuma nova profecia preditiva, que prevê o futuro, nem para profecia interventiva, para interferir em qualquer coisa, salvo se esta profecia estiver baseada na verdade do texto das Escrituras Sagradas, pois o plano de Deus já está estabelecido e revelado, e não falhará. 4. A obra da salvação está completa, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Jesus Cristo, através da sua morte sacrificial e ressurreição, é a consumação final da obra da salvação de Deus na terra. A obra da salvação está consumada e completa. A obra da salvação se realizou integralmente em Jesus Cristo. A obra da salvação de Deus para o homem teve completa conclusão e sucesso através do sacrifício perfeito de Jesus. Todas as profecias do Antigo Testamento referentes à salvação se cumpriram em nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus e Messias de Israel que traria salvação a todas as famílias da terra segundo a promessa feita a Abraão. Gênesis 12:3. A principal pedra de fundação, a pedra angular na obra da salvação é Jesus, e esta pedra já está assentada. O plano da salvação já foi executado, concluído e obteve absoluto sucesso em Jesus. Após a morte e ressurreição de Cristo, inaugurou-se uma nova aliança de Deus para Israel e para o mundo, conjuntamente, a aliança do Novo Testamento no sangue de Jesus para a completa expiação dos pecados do mundo e salvação eterna sobre todos os que creem. O sacrifício de Jesus perdoou todos os pecados do mundo para sempre, por causa da justiça de Deus, embora apenas os eleitos que o aceitarem alcançarão a salvação, e nem todos serão salvos por causa da rejeição e incredulidade contra uma tão grande obra da graça e misericórdia de Deus. Por ele ter pago os pecados de todo o mundo, obteve o direito legítimo para ser constituído juiz dos vivos e dos mortos, dos que são salvos e dos que se perdem. O Antigo Testamento e a Lei de Moisés não foram anulados, no entanto foram superados por uma melhor e mais perfeita aliança, a aliança de Cristo, com melhores e superiores promessas e que alcança todos. Este é o tempo da dispensação da graça e da ascensão dos gentios, os não-judeus. A obra da salvação já está completa, tudo o que nos resta agora é crer no Evangelho, obedecer e pregar a palavra de Deus. É necessário conhecer e pregar a palavra da verdade, mas nenhuma intervenção profética nova sobre a obra da salvação é mais necessária. Cristo Jesus já venceu o pecado e todos os poderes das trevas em nosso lugar. Os tempos dos gentios estão se completando, onde tudo o que é necessário é a obediência e a pregação do Evangelho. As profecias de Jesus e dos apóstolos apontam claramente os eventos dos fins dos tempos, como tribulações, guerras, fomes, pestes e sinais dos céus. Juntamente com os escritos dos primeiros apóstolos e profetas, o livro de Apocalipse foi a pedra de fechamento final da revelação celestial sobre o plano divino através dos tempos e sobre a obra da salvação. 5. O ministério profético do Novo Testamento. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3:7. O ministério dos profetas do Novo Testamento é totalmente diferente dos profetas do Velho Testamento. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam debaixo do juízo e ministério da morte, entendendo que estavam submetidos a total julgamento divino, em sacrifício absoluto e sem perdão para falhas, mesmo que foram santos servos de Deus, pois as exigências da velha aliança e o estado do mundo ainda em totais trevas assim o exigiam. Com a manifestação plena de Cristo e a consumação da obra da redenção, o povo de Deus, entre todos os que aceitam a salvação pela fé, passou a viver debaixo da aliança da graça. Os profetas do Novo Testamento ministram debaixo do juízo da graça e do ministério do Espírito. Isto não significa que agora tenham o direito de errar, mas o peso da morte já foi tirado por Jesus, e a igreja vive debaixo do reinado da graça, onde o evangelho da paz e a vitória eterna e já consumada do Senhor são anunciados para a salvação de todo aquele que crê. A igreja deve conhecer e aprender os princípios de fé, as promessas e as lições do Velho Testamento, mas a igreja não vive debaixo do Velho Testamento, a igreja vive debaixo do Novo Testamento. A igreja não vive e não se justifica pelas obras da lei de Moisés, a igreja vive no tempo da graça e se justifica pela fé em Jesus. Os verdadeiros profetas ainda existem, mas no tempo de hoje são somente da nova aliança, são os que profetizam debaixo da graça de Deus, debaixo do ministério do Espírito, e não do ministério da morte. Eles são os profetas do Novo Testamento, chamados dentro do ministério da igreja, e a vida espiritual é uma realidade, e também as manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Mas agora estamos debaixo da nova aliança, a aliança de Jesus, que trouxe à luz a vida eterna e a salvação sobre todos os que creem. O profeta do Novo Testamento também pode julgar e advertir, mas com a finalidade sempre no sentido de instruir e salvar, e não para provocar contendas, destruição e desesperança para a igreja. O profeta do Novo Testamento é membro e está dentro da igreja, está sob o senhorio de Cristo, pelo Espírito Santo, debaixo da autoridade dos apóstolos e ainda está sujeito à palavra escrita, debaixo dos mandamentos de Cristo, e dos primeiros apóstolos e profetas. É um ministério preparado, chamado e dado por Deus, através do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Lembrando que Deus não entrega profetas ou qualquer dos cinco ministérios maiores. Efésios 4:11. Sem uma vida de bom testemunho e prova de fé do obreiro aprovado. 2 Timóteo 2:15. 6. A vitória de Jesus já se consumou para sempre. E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:13. A vitória de Jesus na sua obra de redenção na cruz por todos nós foi completa e já está consumada. No plano da eternidade, a sua vitória já se realizou para sempre, na cruz, sobre o pecado, sobre a morte e sobre todos os poderes das trevas. O Senhor já venceu e já destinou o fim do inimigo. Não se trata de que ainda vai vencer. No plano da eternidade, o Senhor já venceu e derrotou todo o mal para sempre. O tempo apenas irá desdobrar o que já foi feito nos céus. Quem crer em Cristo irá participar desta mesma vitória, que foi por todos os que recebem o seu testemunho. Na sua morte expiatória e ressurreição ele manifestou para sempre a vontade, a verdade e a justiça de Deus sobre todos os que creem. Se ao inimigo, mesmo depois de vencido, ainda foi permitido continuar agindo, é desígnio de Deus para provar a verdade da fé nos corações. Se irão crer no evangelho do triunfo já consumado de Cristo. Crer que a vitória de Jesus já aconteceu para sempre é o que nos torna mais que vencedores. Pois o que ele fez por todos os eleitos da fé, os que se sujeitam ao reino de Deus. Toda profecia que confessa a vitória de Jesus e a verdade da palavra escrita procede de Deus. Mas todo espírito que nega a vitória de Jesus e as escrituras é de procedência maligna, e opera a mentira. Conclusão. Concluímos por aqui. Até a próxima matéria. Que estes simples tópicos possam esclarecer melhor a todos os irmãos sobre o ministério profético do Novo Testamento. Ministério tão poderoso e necessário para a igreja que tem sido constantemente falsificado e regredido ao Velho Testamento por elementos perversos com o fim de destruir a visão da verdade, a unidade e a fé entre o povo de Deus. Que os verdadeiros profetas, que são da aliança de Jesus e trabalham debaixo da graça, possam se levantar, submissos ao Senhor e cabeça da igreja, para fortalecer, instruir e exortar os eleitos de Deus para uma maior comunhão de fé e amor no conhecimento da verdade, para que a presença de Deus através do Espírito Santo possa habitar a cada dia com mais poder no meio do povo da luz, que tem a sua raiz e cidadania nos céus, e cujo Senhor e Mestre da parte de Deus é unicamente Cristo Jesus nosso Senhor, a quem esperamos dos céus, aquele que venceu e que nos salva da ira futura, e que em breve fará manifestar a derrota do domínio deste século presente, trazendo para a terra em glória o seu eterno e vitorioso reino celestial de paz. Paz seja com todos os irmãos. Wagner Costa. Decretos da Fé. Blogspot.com